Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Estamos de volta aqui à Rádio Antena Web, entre as 23 e as 0 horas, nesta que é a última de 10 edições que lhe trouxeram 300 anos de música. Depois de uma semana de interrupção, estamos aqui para continuar e para lhe então trazer hoje mais 30 e poucos anos de música clássica, os últimos que fecham então 300 anos de grandes momentos musicais, grandes compositores e grandes obras. Vamos dar início à nossa emissão de hoje com Massenet, que nos traz Meditação, de 1894. Logo depois, ficamos com Sibelius, que nos traz Finlândia, de 1899. Terminamos então com Strauss II, Vienna Blues, de 1899. São estas as três obras que passará a ouvir nos próximos minutos. Esta é a última edição de 10 em que lhe trouxemos 300 anos de música. Mas, no entanto, estas são também as minhas despedidas. Mas garanto-lhe que para a semana voltarei entre as 23 e as 0 horas, às quartas-feiras, para lhe trazer mais música clássica. Terminamos esta noite com mais duas obras. Ficamos com Gustav Mahler, que nos traz Sinfonia número 5, de 1902. Terminamos a nossa emissão com Bolero, de Ravel, de 1828. São assim as obras que fecham o nosso programa de hoje, Quarto Andamento. Para a semana, conto consigo, à quarta-feira, entre as 23 e as 0 horas, para mais música clássica, mais momentos de música erudita. Fique bem, tenha uma boa noite e fique, claro, com a sua antena web. Até para a semana. Quarto Andamento com Joana Santos.